cinza mancha o caderno. Nosso amor será eterno até o fim desse beat. Vou deixar no repeat e fingir que esqueci. Te levar pra sair sem hora pra voltar. Te ensinar a voar, tudo se torna possível. Nosso amor é outro nível, você me faz tão bem. Então vem, fica até de manhã. Coloca Djavan e deixa rolar, é. Deixa rolar acontecer naturalmente, tá? Eu sei que a gente tem a mesma coisa em mente. Não dá pra deixar pra depois. Agora é só nós dois e nada vai nos separar. Você é o motivo da tinta manchar o caderno. Nosso amor será eterno até o fim desse beat. Vou deixar no repeat e fingir que esqueci. Te levar pra sair sem hora pra voltar. Te ensinar a voar, tudo se torna possível. Nosso amor é outro nível, você me faz tão bem. Então vem, fica até de manhã. Coloca Djavan, dá play, deixa tocar. Sem tempo pra pensar no que os outros vão falar. Do pôr até o nascer do sol, bagunçando o lençol a sós. Deixa ouvir sua voz, vai entender o porquê de eu dizer é nóis. Minha boca sorriu quando meu olhar te viu. Coração a mil, mil e um motivos pra te amar. Deixa os falador falar, deixa tudo isso pra lá. Só você e eu, entendeu? Então tá, sei o que cê quer, sei bem como é. Deixa eu te fazer sorrir até o sol. Na janela avisar que o dia chegou. Desliga o celular e vem pra baixo do meu cobertor. Isso me faz lembrar como eu sou sortudo. Quantos caras tiveram a chance e estragaram tudo. Mas eu vou no sapatinho, na calma pra não estragar. A mesma calma que fez eu te encontrar. Você é o motivo da tinta manchar o caderno. Nosso amor será eterno até o fim desse beat. Vou deixar no repeat e fingir que esqueci. Te levar pra sair sem hora pra voltar. Te ensinar a voar, tudo se torna possível. Nosso amor é outro nível, você me faz tão bem. Então vem, fica até de manhã. Coloca Djavan e deixa rolar. Sem tempo pra pensar no que os outros vão falar. Do pôr até o nascer do sol, bagunçando o lençol a sós. Deixa ouvir sua voz, vai entender o porquê de eu dizer é nóis. Fiz o certo achando que era certo, tava errado. Fiz o errado achando que era certo, tava errado. Se é errado te ter do meu lado, eu tô esperto. A gente vai ser o errado mais certo. Não vai ter, ela cansou, nem te trocou. Dessa vez vai ser até o fim, morou? Nossa história sempre vai ser primeiro plano. Não te amo mais que tudo, cê é tudo que eu mais amo. Amo, amo, amo, amo, amo. Você é o motivo da tinta manchar o caderno. Nosso amor será eterno até o fim desse beat. Vou deixar no repeat e fingir que esqueci. Te levar pra sair sem hora pra voltar. Te ensinar a voar, tudo se torna possível. Nosso amor é outro nível, você me faz tão bem. Então vem, fica até de manhã. Coloca Djavan e deixa rolar. Sem tempo pra pensar no que os outros vão falar. Do pôr até o nascer do sol, bagunçando o lençol a sós. Deixa ouvir sua voz, vai entender o porquê de eu dizer é nóis.